Capítulo 47. Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá. Batam palmas todos os povos. Celebrem a Deus em alta voz. Pois o Senhor Altíssimo é temível. É o grande rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança. O orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores. Cantem louvores ao nosso rei, cantem louvores. Pois Deus é o rei de toda a terra. Louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações. Sentado em seu santo trono, os governantes do mundo se juntaram ao povo do Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda parte.